Eu sou a morte, posso lhe afirmar que a vida é dura só enquanto durar. Só quem é vivo sabe a dor de uma paixão. Angústia só passa quando para o coração. Eu vendo passagem pra quem tá querendo ir pro lado de lá. Nunca vi na vida uma alma tão perdida a ponto de voltar. Se quiser saber, em primeira mão, toda a verdade sobre os tais mistérios sem explicação. Pague só com vida, guarde seu cartão. Damos garantia pela eternidade sem devolução. Mas não tenha pressa, aproveite a festa. Sempre temos vagas pro lado de lá. Lá é um paraíso de tão sossegado. Tá como é calado do lado de lá. Lá não tem problema, nada é complicado. Só tranquilidade do lado de lá. Para seu conforto e comodidade, na fatalidade é só me chamar. Eu vendo passagem pra quem tá querendo ir pro lado de lá. Nunca vi na vida uma alma tão perdida a ponto de voltar. Se quiser saber, em primeira mão, toda a verdade sobre os tais mistérios sem explicação. Aceitamos vida, guarde seu cartão. Damos garantia de eternidade sem devolução. Mas não tenha pressa, aproveite a festa. Sempre temos vagas pro lado de lá. Lá é um paraíso de tão sossegado. Lá como é calado do lado de lá. Lá não tem problema, nada é complicado. Só tranquilidade do lado de lá. Para seu conforto e comodidade, na fatalidade é só me chamar. É só me chamar. É só me chamar.